Puxa, muito bem-vindo a esse primeiro programa, primeiro podcast de Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Antes de apresentarmos a música de hoje, eu queria descrever esse podcast, já que estamos na primeira edição. Entender o que dizem as músicas que cantamos significa dizer que realmente queremos dizer aquilo que cantamos. O nosso canto é o que sai da nossa boca, mas do nosso coração é a intenção daquilo que cantamos. Desses dois, sobe perante a face de Deus primeiro o que está no nosso coração e só depois o que manifestamos com a boca. Não podemos chamar de louvor uma música, ainda que seja de louvor, se a minha vida faz com que seja mentira aquilo que eu canto. Louvor é uma expressão verdadeira de confessar a Cristo como Senhor, e nem precisa ser cantado. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Recentemente, eu desenvolvi o entendimento de que não existe conhecimento bíblico prático versus conhecimento bíblico só teórico. Todo conhecimento bíblico para um crente é sempre também prático. Uma vírgula que se conheça melhor de Jesus e de sua graça, por meio da aproximação obediente à Bíblia, é sempre um conhecimento que se traduzirá em uma adoração melhor, pelo conhecimento de Deus. Estar com Deus autoriza a Ele que nos transforme mais à sua imagem, com uma vida mais agradável a Ele e mais alegre para nós. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. No céu, pela eternidade, os salvos louvarão a Cristo. Sim, adorarão ao seu Senhor. E não haverá tristeza, nem dor nenhuma. Não haverá tédio, mas uma alegria infinita. Incompreensível, mas não precisamos esperar chegar no céu para dar a Jesus a adoração. Podemos fazer isto melhor aqui e agora. Todo conhecimento verdadeiro de Deus é sempre prático. E é nesse entendimento que, com alegria, compartilho hinos e cânticos cristãos e um pouco do que encontramos sobre eles na Bíblia Sagrada. Está comigo? Nesse primeiro programa, eu quero tratar de uma música presente no CD Sobre as Ondas do Mar, de Hertha Irmgard Happ e de Siegfried Ott e Reinoldo Frank, com violino do professor Cássio Araújo. A primeira música desse CD é a Sabes Quantas Estrelinhas. É um hino cristão tradicional que nós vamos ouvir agora, pela graça de Deus. Sabes quantas estrelinhas lá no céu brilhando estão? Sabes quantas nuvenzinhas pelo vasto mundo vão? Deus a todas tem contado, uma só não há faltado. Nem de tantas, uma só. Nem de tantas, uma só. Sabes quantos passarinhos voam livres pelo ar? Quantos peixes que não cansam, divertindo-se no mar? Deus a todos deu a vida, cada um tem sua lida, alegria e prazer, alegria e prazer. Sabes quantas criancinhas ao raiar do arrebol se levantam contentinhas, despertando com o sol? Deus a todas está olhando e do céu abençoando. Me ama a ti também, me ama a ti também. É uma das músicas Eu ia dizer uma das mais bonitas do CD, dentre as 10 que estão presentes em Sobre as Ondas do Mar, mas à medida que formos ouvindo, não podemos afirmar que uma seja mais bonita do que a outra. O que a música comenta? Sabes quantas estrelinhas lá no céu brilhando estão? Uma dica. Quando nos deparamos com uma pergunta, tentemos responder. Você sabe quantas? Não, né? A resposta. Sabes quantas nuvenzinhas pelo vasto mundo vão? Sabes quantas nuvens? Vamos lá. Quando ouvimos uma pergunta, mesmo numa música, que possamos tentar responder. Isso faz parte do que se intenta transmitir. Não sabe, né? Eu também não sei. Mas a questão agora, Deus a todas tem contado. Uma só não há faltado, nem de tantas uma só. Nem de tantas uma só. O que explica, ou melhor, o fundamento bíblico, uma verdade tão maravilhosa que nós não conhecemos quantas estrelas há, e os cientistas cada vez mais se encantam, ou pelo menos se surpreendem com quantas vão descobrindo e quantas que ainda não conhecem. Mas Deus conhece todas e tem contado todas. O mais bonito é que essa música transmite uma verdade bíblica literal, absoluta. Ou seja, essa beleza que nós cantamos é o que Deus revela de si mesmo na sua palavra. E no encarte final do CD está a resposta, está o versículo bíblico que nos traz essa verdade bíblica. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. O versículo está no livro de Isaías, no livro bíblico de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Antes de nos despedirmos, vamos ouvir a música mais uma vez? Sabes quantas estrelinhas lá no céu brilhando estão? Sabes quantas nuvenzinhas pelo vasto mundo vão? Deus a todas tem contado, uma só não há faltado. Nem de tantas uma só, nem de tantas uma só. Sabes quantos passarinhos voam livres pelo ar? Quantos peixes que não cansam, divertindo-se no mar? Deus a todos deu a vida, cada um tem sua lida. Alegria e prazer, alegria e prazer. Sabes quantas criancinhas ao raiar do arrebol se levantam contentinhas, despertando com o sol? Deus a todas está olhando e do céu abençoando. Me ama ti também, me ama ti também. Amados e amadas do Senhor Jesus, aqui terminamos este primeiro programa de fundamentos bíblicos em hinos e cânticos tradicionais cristãos. Fica com Deus, um abraço.